Trabalhei o mês inteiro, ganhei meu salário. Vou curtir, vou zoar, afinal não sou otário. A noite foi maneira, despedi dos meus amigos. Apertei a mão de todos, pois me sinto bem com isso. Amigo é amigo e você tá ligado. Tô inteirado que fecha pelo salário. Saí para o ponto, nem do táxi sobrou. Cerveja, vinho para geral, o bacon pagou. Mas tá tranquilo, o ônibus chegou. E se o trocador não for amigo? Fudido, passa por baixo, mergulho ornamental. Vivendo de acordo com a minha condição. Boladão, porrada comendo entre o sono. Me acorda, irmão, senão eu passo do ponto. Eu odeio o João Kleber, que passa o cheque. E humilho o ser humano, e chupa o chefe. Televisão, vergonha de todo cidadão brasileiro que tem cabeça pra pensar, não só pra se masturbar. Vai tomar no cu pra lá, filha da puta. Puta, é a gatinha da Ana Paula padrão. Vejo o Jornal Nacional e fico com tesão. Sangue bom, não sei a solução. Enquanto tento descobrir, se liga no som. Eu acho que já descobri a solução. Ao invés de me zangar, prefiro beber um zangão. Né não? Fica ligando pra quem tá de causada. Pega a cerveja, tá paga, vamos marcar na calçada. Televisão, foge do meu padrão. Mentira do caralho, ainda censura um palavrão. Só pra provar que o dia a dia é foda. Quando o patrão me sufoca e me escala para trabalhar na folga, se empolga e me chama de folgado. Só porque todo dia eu chego atrasado. Afinal não vejo nada de errado. Pra mim isso é normal, já tô até acostumado. Ônibus lotado, barro no mercado. Bebeu um café amargo pra me manter acordado. No quesito calote eu até tô dando sorte. Minha irmã abriu uma firma de vender vale transporte. Várias fotos no site, bebo vinho com splite. Caminho à vontade em qualquer parte da cidade. Desde os 12 de idade no meio da malandragem. Depois de vários perrengues o que não falta é coragem. Fumando black do light, pulando de laje em laje. Sempre gastando a onda nos boca de alicate. Miséria pouca é bobagem, sem querer contar vantagem. Mais de 1500 volts de eletricidade é uma amizade verdadeira. Quem tá na frequência da cidade sabe que a vida é a maior doideira. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.